terça-feira passada, nosso queridíssimo amigo Marcos Valles esteve aqui ao vivo com a gente e comentou a participação dele no disco Red Hot and Real, volume 2, que acabou de ser lançado. Nós vamos ouvir a participação de Marcos Valles nesse disco duplo. Ronca, ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Ronca, ronca. Voltamos em seguida com o esporte. Tell them. aí, rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Com Clarence Carter ao fundo, vamos informar, como sempre, que estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta, através do site da rádio, oifm.com.br, e para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, oifm Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, oifm Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. E Vanessa Lee também, como sempre, informa que o clima está um pouco frio em Salvador. Muita gente perguntando de onde saiu essa versão do Marcos Valle para uma música, um clássico absoluto do cancioneiro brasileiro. Nós já mostramos esse disco, ele está em vias de ser lançado por aqui. Talvez até já esteja nas lojas. O popular Red Hot and Real, volume 2, um CD duplo. Nós ouvimos o Phenomenal Hand Clap Band, um coletivo de músicos de Nova York, junto com Marcos Valle, interpretando Tudo Que Você Podia Ser, clássico absoluto de Lô Borges e seu irmão, Márcio Borges. Essa hora também Belo Horizonte em festa, né? Ronca, ronca. UFM. Aí ao fundo, Primal Scream, com a presença do Ja Wobble, que fez parte da resposta da semana passada, que nós colocamos o ingresso duplo, que vamos fechar hoje a promoção. Ingresso duplo para Primal Scream, sábado agora, dia 24, no HSBC em São Paulo. Ja Wobble, ex-baixista do Public Image Limited. Muita estupidez, meu amigo, muita estupidez. A partir de 11 horas, logo depois da Bolívia, a gente cai na segunda parte dessa promoção. Vamos sortear apenas um. Vamos juntar os participantes de hoje com os de terça-feira passada. E já vou adiantar a bula. Na hora que você responder a perguntinha, que eu vou fazer depois da Bolívia, depois das 23 horas, coloque seu telefone celular, porque o ingresso, como eu disse semana passada, eu darei em mãos ao sortudinho ou sortudinha ali na entrada do HSBC, para evitar malandragem, evitar que por algum motivo o sorteado não apareça, para resgatar os dois ingressos, o ingresso duplo. Como sempre também, o Royal Albert Hall em festa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Mas a gente ouve tanta música, é tanta informação sonora, que em muitas situações a gente se esquece de discos absolutamente geniais em todos os sentidos. Da produção, da capa, da música, da composição, da interpretação, dos instrumentos, enfim. Discos perfeitos que a gente se esquece que eles existem, mas o Ronca Ronca e a UFM estão aqui para aguçar a nossa memória. Ronca Ronca. Is it Uncle Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Africa. Que situação, hein, meu amigo? Que situação. Tem tempo que esse disco espetacular não passa pelo Ronca Ronca. Aliás, é um dos grandes vacilos do programa, como vários, nós não prestarmos a devida atenção a esse clássico absoluto da raça humana. Agora, muita gente, com certeza, não se tocou ainda de quem se trata. Alcir, tem a novíssima geração do Ronca Ronca para a gente colocar uma música mais conhecida desse álbum? Por favor. Eu sou a Mariana, sou preto, cultiva, e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Ai, ai, ai, ai, ai. Com produção de Chris Thomas, que tem mais história que o Walt Disney para contar. Percebeu agora, né, o tamanho da encrenca? Poucas vezes uma banda teve uma formação tão especial, tão cabeleira alta. A bateria Martin Chambers. Na guitarra lá em cima, conversando com Jimi Hendrix e Cartola, James Hanneman Scott. No baixo, também conversando com Cartola e Jimi Hendrix. Meu Deus, que tristeza. Peter Farden. E ela, Chrissie Hynde. Felizmente, muito viva. Aliás, o Pretenders acaba de ter, com Martin Chambers na bateria, um novo disco lançado, inclusive, no Brasa. Um álbum registrado ao vivo com alguns dos seus maiores sucessos. Mas esse aqui é o primeiraço do Pretenders. Galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no ronca ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi FM. O disco é produzido pelo Chris Thomas, mas essa sétima faixa, Stomp Your Sobbin', é uma produção de outra lenda do ronca ronca, nosso queridíssimo Nick Lowe. Stop, stop, stop. clássico absoluto de Ray Davis, do Kinks. Alcir, tem o nosso queridíssimo China, que aliás acaba de lançar um disco que nós ainda não temos e, portanto, ainda não mostramos à nossa audiência. Tem a criança aí, irmão? E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Isso aí, cara. E de Recife, o Cláudio Souto manda a seguinte mensagem. Alô, Maval, tô passando pra dizer que estou ouvindo o novo CD de China. Muito bom ouvir essa galera da terra, do bang e do beat. Estuda a possibilidade de levar essa criança no Ronquinha para uma canja, uma sopa completa, como já diz o Roger. Um abraço do Cláudio, mais um rocker de plantão ligado na Oi, 20 e poucas horas por dia. Obrigado, Cláudio. Vou falar na nossa torcida, Nandão, manja, Nandão do Ronca, Nandão da UFM. Ele pede para você tocar de novo, querido Alcir. A novíssima geração de ouvintes do Ronquinho. Mostra aí pra mim. Eu sou a Mariana, sou feito cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capital, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo. Lascou agora, hein? Royal Albert Hall, essa hora em chamas, meu amigo. Aí o Otanner, nosso ouvinte de muito tempo, toda terça-feira, diz o seguinte: Maval, uma pergunta me atormenta. Vai ter show do Primal Scream no Rio? Porque não vejo cartaz na rua, nada de outdoor, nem um folheto, flyer, carro de som. É isso mesmo? Tem carro de som para esses shows no circo? Nada. Aí pergunto, como o público carioca vai descobrir que vai acontecer um evento histórico no Circulador sexta-feira? Abraço, Otânia. Otânia, eu posso dizer o seguinte, ouvindo a UFM e o Ronca Ronca, o show até agora está confirmado. Por mais que não exista uma divulgação, uma comunicação na rua, a turma dos empolgados confirmou o show do Primal Scream sexta-feira, dia 23 de setembro. Data que marca o nascimento do Screamadelica. Então, se tivesse rolado alguma encrenca, eu acho que a gente já saberia. Ou não. Estamos abertos para maiores informações através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Alcir, por falar na nossa torcida, eu vou pedir para você ler um e-mail que chegou esse fim de semana para mim. Eu realmente não tenho condições de ler, senão eu vou cair em pranto forte aqui. Você sabe que eu sou um cara muito emotivado e as lágrimas verteriam copiosamente. Então eu peço para que você passe essa comunicação da nossa torcida, por favor. Essa triste notícia, digamos assim, verdade, né? É verdade, é isso aí. Pois é, e aí, Malval, tudo bem? Maurício, neste domingo, infelizmente, perdi meu pai. Se hoje eu aprendi e gosto de música, de ler e de amar o Vasco, foi o meu querido pai que inseriu isso na minha vida. Todos esses hábitos eu adquiri na minha infância vendo ele trazer vinil ou ouvindo o jogo do Vascão, certo? Por isso, gostaria que você tocasse um de seus sons preferidos, assim como você fez quando ele completou 70 anos. Lembra-se a pergunta do nosso amigo? Claro que lembro. Para a homenagem ficar completa, eu sugiro uma música do Raimundo Fagner, cearense como meu pai, e xará do nosso lateral direito. Pode ser Borbulhas de Amor ou qualquer outra. É isso aí. Fico por aqui. Um grande abraço em você e em toda a nação ronqueira. André Soares, filho de Tomás Lopes Soares, de Duque de Caxias. O sentimento não pode parar. zói é a flor da paisagem. Sereno fim da viagem. Teu zói é a cor da beleza. Sorriso da natureza. Azul de prata, meu litoral. Dois brincos de pedra rara. Riacho de água clara. Roupa com cheiro de mala. Zóio assim são mais belos. Que renda branca. Que renda branca. Que renda branca na sala. Quem vê não enxerga a praia. Nós num lençol. Nós num lençol. Nós num lençol de cambraia. Teu sol no fim da vereda. Amor de papel de seda. Teu sol que clareia o roçado. É luz teu cordão colado. Ronca, ronca. Thank you. Ronca. Isso aí, Mauricinho, fica ligado nas novidades do Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. Diversas lojas espalhadas pela cidade com uns sandubas de primeiríssima e uma infinidade de sucos e combinações de frutas. Fora o imbatível milkshake de açaí, que já virou um clássico. Confira todo o cardápio no site bibisucos.com.br. Faça o seu pedido, receba em casa e ó, é pra comer ouvindo Ronca Ronca, hein? Bibi Sucos, sem dúvida nenhuma, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. E olha que interessante, meu amigo Alcir. O Jonas, uma das lendas do Ronca Ronca, sessão Belo Horizonte, acabou de perguntar se o programa de hoje é gravado. Que situação, hein, meu amigo? Estamos ao vivo, compadre. Estamos ao vivo que vamos responder um pombo sem asa enviado pelo Wagner, de Auckland, na Nova Zelândia. Grande Maurício Alcir, estou tentando escrever esse e-mail desde que o furacão Vale, Marcos Vale, passou pelas instalações do Ronquinha. Tipo, valeu, valeu mesmo. E aqui na repescagem do programa passado, que está devidamente hospedado no site da Oi, OFM, oifm.com.br, o lance do apito na festa Ronca Ronca no condomínio. Cara, vivi aquilo na época e foi alucinante. Tipo, o maior fora que tomei na minha vida de uma mina que eu era muito apaixonado foi numa daquelas edições do Ronca Ronca. E sim, era aquela multidão de gente mesmo, muito, muito bom. Ele fala, agora eu entro, era o Ronca Ronca dentro, com umas 1.500, 2.000 pessoas, e o Bronca Bronca fora, nas ruas ali, da Pacheco Leão, as transversais, com mais umas 3.000 pessoas zanzando loucamente por ali. Aí volta o Wagner. Querendo que hoje é meu nível, 21 de setembro, já é 21 de setembro, na Nova Zelândia. Cara, Wagner, nós temos que fazer alguma homenagem a você. Brabeira, hein? Mas o presente você já me deu com o Marcos Vale. Foi alucinante. Acho que vou fundar um grupo de estudos de música do Marcos Vale aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Falando sério. Muito obrigado mesmo. Ronca salvou a minha vida. Aí vem ele. PS, e a vocalista do Pretenders, mesmo com 60, morria fácil. Thank you. com a facilidade que a UFM nos oferece da nossa audiência poder sintonizar o programa pelo site. Olha essa, salve Maurício, estou em Natal hoje, mas sempre com Ronca Ronca como trilha. Jumbo até começou nervoso, hein? Sensacional. Senta lenha aí. Ah, só para registrar que minha irmã Ana Carolina é a mais nova ronqueira, lá em Belo Horizonte, longe para Meirelles, mas sempre conectados de alguma forma. E agora o Ronquinha faz parte dessa conectividade. Se puder, manda um alô para ela. E se puder, dedica uma música, se possível, Joni Mitchell. Certeza que ela vai gostar. Bom programa, abraço, Guto. Rapaz, o peso que eu carrego aqui para a rádio é sinistro. E eu, na hora que eu fechei a maletucha, eu tive que tirar alguns discos. E um dos discos retirados foi exatamente da Joni Mitchell. É mole, não? Ronca, ronca. Oi, FM. Take my ears and tell me when the wheels Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Rapaz, o Donatão deve ser muito fissurado nesse caboclo aqui ao fundo. Identificou quem é a peça aqui? Você. Tá chegando aí mais uma vez ao Brás. Sir Elton John. Obrigado. Uma das atrações para a estreia do Rock in Rio, sexta-feira agora. Esse, segundo os entendidos, não em Elton John, mas em música de uma maneira bem abrangente, inclusive, é o último grande disco do nosso queridíssimo Elton, intitulado Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy. Essa é uma edição de luxo, Deluxe Edition CD duplo, que vem como brinde a gravação inteira. Aqui é o fundo, inclusive, isso aqui é ao vivo, hein, gente boa. Bota uma vinhetinha que eu vou voltar aqui o iniciozinho do show dele em Wembley. Ronca, ronca. It's been a beautiful day. Are you ready for the big finish? Are you ready for Elton John? Elton John with his new musicians. Thank you very much, Wembley. We have a new album out called Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. I'm sorry it's £3.25, but I'll tell you about that later. We're going to do the whole of the album, and usually it bores everyone to tears if you play things that people don't know, but we're going to take the chance anyway. This is the whole Captain Fantastic album. Here we go. 1, 2, 3. Que situação, meu amigo. Como ele disse, isso é o Wembley Stadium, 1975, o mesmo ano de lançamento desse, segundo os entendidos, último grande disco do Elton John. Um dia muito especial, com outras lendas da música planetária, inclusive nossa queridíssima Chaka Khan, junto com Rufus. E o Elton apareceu com uma banda espetacular, com destaque para dois mega guitarristas. O Caleb Quay, tio do Tricky mesmo, do Massive Attack, de Bristol, Fields encapadíssimo, ex-namoradinho de Bjork, pegador o cara, né? Saddles, sweet chocolate biscuits, and red rosy apples in summer. It's haymaking, and haymaking. Do the papers say anything good? Are the chances in life for little dirt cowboy? Mas o Caleb Quay e o Jeff Skunk Baxter, ex-guitarrista do Doobie Brothers e ex-guitarrista do Steely Dan. É, meu amigo, bagulho muito louco mesmo. E aí, como o próprio Elton John informou, ele meteu as 10 músicas originais do Captain Fantastic e terminou essa apresentação em Wembley com dois clássicos absolutos aqui. Só um pedacinho para a rapaziada subir pelas paredes, olha. Olha o Man. Man, essa hora, meu amigo. Botou a camisa do fogão e foi pra rua. Ronca, ronca. Enfim. emoção, hein? Terminou o show com um dos maiores clássicos dele. Certamente ele vai mostrar aqui no Rio de Janeiro. Até para terminar, mesmo sexta-feira, e abrir o palco para Rihanna, que vem depois. Manja, Rihanna? Trocou, né? Ele fecharia e agora a Fofolete fecha. Ao vivo em 1975, Wembley Stadium. Mas o fronte capixaba do Ronca Ronca toda terça-feira se junta, como a gente vem falando aqui toda semana, para se relacionar com o rádio de um jeito old school total. Fica todo mundo em volta ali, ouvindo a OFM, ouvindo o Ronca Ronca, participando das promoções. E durante a semana também, como sempre, a rapaziada pediu uma lista de pepitas para nós mostrarmos aqui. E essa turma de Vitória é muito louca, cara. Eles acabaram de enviar uma foto, espetacular, que amanhã estará no site do Ronca Ronca, que são foto do fronte capixaba, que são quatro doidos intitulados Arrudinho, Listradinho, Dr. M, LB e Quem Perrou. A foto dos quatro é uma coisa de doido. Como eu disse, estará amanhã iluminando o site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Mas uma das pepitas solicitadas pelo fronte capixaba é essa aqui. Ronca, ronca. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Nitro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Esse é um remix muito louco do Grinder Man, a canção Evil, e eles chamaram o bonitão do National, que parece aqui a sessão de fofoca da UFM disse que andou já dando uns beijos na boca da Cat Power, maluco. Aí é muita pressão no turno, viu, cara? Vinil vermelho espetacular. Alcir, vamos dar um cheguete na Bolívia e a gente volta rasgando com a segunda parte e final da promoção com ingresso duplo para Primal Scream, sábado em São Paulo, no HSBC. Beleza? Pode Olá, apertar. Aqui é a Ana Canhas e eu também estou no Ronca Ronca da Oi FM. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Ronca Ronca. Dying. There ain't love. como felizmente não surgiu aqui nenhuma informação confrontando a realização do show do Primal Scream sexta-feira no Circulador, a coisa está de pé. Sexta-feira, Primal Scream, no exato dia de nascimento do Screamadelica no Circulador, e no dia seguinte em São Paulo, no HSBC, para onde nós vamos colocar um ingresso duplo na roda. Começamos semana passada, temos todos os nomes que participaram devidamente separados, vão se juntar aos de hoje. E a perguntinha é mais fácil que a da semana passada. Tá preparado? Responda pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br e não se esqueça de colocar seu celular com prefixo, porque a promoção vale Brasil. São dois ingressos, um ingresso duplo para um sorteado apenas. E amanhã, lógico, a gente já entra em contato com o Felizardo. Participe e não deixe de colocar o seu telefone celular, como eu disse no início do programa. O ingresso será dado por mim na porta da HSBC sábado em São Paulo. A perguntinha é: qual a banda que tem um de seus clássicos no repertório do Screamadelica? Qual a banda que foi devidamente reverenciada pelo Primal Scream no álbum Screamadelica? A turma foi lá e pegou um clássico absoluto dessa banda. Qual o nome dessa banda? Tem mais, hein? 20 minutos apenas para essa promoção. Em 20 minutos a gente coloca a tampa. Qual a banda que tem um de seus clássicos no repertório do Screamadelica? roncaronca@oifm.com.br. Não deixe de colocar seu celular. Válido, lógico. Alcir, tem a nossa queridíssima Edna. Uma saudade dela, cara. Não sei se a cabeça dela tá mexendo, se parou de vez. Problema, hein? Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, ronca. Thank you. segredo a turna Leila. Ronca. As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nozes. Mais ou menos por aí, né, cara? O negócio é tentar. Isso aí, muita gente desiste, cara. Isso é triste pra Meirelles. Leila, leila. Esse é o mais recente disco dos nossos amigos Toregs, do Tinariwen, com a participação vocal do Tunde Adebimpe, vocalista do TV on the Radio. Espetáculo, hein, meu amigo? Promoção valendo 20 minutos apenas, um ingresso duplo para Primal Scream, sábado, no HSBC em São Paulo. Basta responder a perguntinha: qual banda que tem um dos seus clássicos no repertório do Screamadelica? Envie sua resposta para roncaronca@oifm.com.br colocando seu celular. Esse ingresso vai para as mãos do sortudinho ou sortudinha na porta do HSBC. Eu vou entregar o ingresso. É, maluco, direto, sem escala. Semana passada, dia 13, nós comentamos aqui que o americano, o povo americano, sabe, como poucos outros, criar uma situação de emoção e reverência, como foi o caso do 11 de setembro. Aquela cerimônia que eles fizeram foi transmitida para todo o planeta. Eles sabem fazer isso e com a ajuda da moeda, a coisa é muito bem realizada. E nós mostramos, terça-feira passada, o James Taylor, com um clássico absoluto dele, You Can Close Your Eyes, que foi uma coisa de doido. Como a música caiu, a letra refletia tudo aquilo que estava acontecendo ali. E a nossa torcida durante a semana participou loucamente, pedindo para a gente mostrar um outro momento musical, com uma figura até mais próxima a Nova York, um clássico espetacular, que não poderia ficar de fora do Ronca Ronca de hoje. E que foi tocada lá. Hello, darkness, my old friend.

I promise you love, maybe without pain, no mental strain, everything to gain, maybe no rain. When the chips are down, I'll always be around. You can count on me, always set you free. I'll love you forever. That's almost love as long. Love you forever. Ever. Love you. Love you forever. Love you, love you, love you. Love you forever. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Her eyes, they were mirror of happiness. Esse é o disco do DJ Rogers, que eu coloquei recentemente no site do Ronca Ronca, através de uma matéria da Mojo, a revista onde o Aloe Black, que esteve recentemente com a gente, cita como sendo o disco que salvou a vida dele. O Aloe Black estava desorientadaço, sem saber para onde ir, se abrir uma loja de sucos, se investir em tinturaria, estava desorientadaço. E aí, morando lá num apartamento invadido, um monte de fio desencapado, um deles era DJ e carregava, trabalhava numa loja de disco e aí carregava os discos para casa. E aí o nosso amigo descobriu esse álbum, It's Good to Be Alive, do DJ Rogers. É um disco de 1975. Alcir, vamos dar mais um tempinho, mais 10 minutos para a promoção com ingresso duplo do Primal Scream sábado em São Paulo, que a participação da nossa audiência está frenética. Então basta responder a perguntinha que eu vou fazer a seguir e colocar o seu telefone celular. A perguntinha é: qual a banda que tem um de seus clássicos no repertório do Screamadelica? Qual a banda que tem um de seus clássicos no repertório do Screamadelica? Mande sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. Mais 10 minutos valendo a promoção, hein? Não se esqueça do celular, pela mãe do guarda. We'll allow two friends to me. Ô Alcir, meu querido amigo, quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? 27 minutos. Então, ou melhor, 37 minutos de mal. Então tá ótimo o tempo, porque nós temos dois aniversários muito especiais para comemorar a partir de agora. Recebi um e-mail de uma lenda, um cidadão que eu adoro, que acompanha o Ronca Ronca as festas há muito tempo, meu queridíssimo Felipe Ornelas. Diz ele que ele faz aniversário dia 23. Sexta-feira, dia do Primal Scream, no Rio de Janeiro. Junto com quem? Dois amigos dele, Ray Charles e Bruce Springsteen. Manja? Mas o Philip Ornelas é cascudo, é tinhoso. Ele não pede nem o Ray Charles, nem o Bruce Springsteen, companheiro de aniversário. Ele pede Soft Machine. Ronca, ronca. Way or another, Oi FM. Ronca, ronca. So much in there. When I so much in there. When I so much in there. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Vem de novo com o Massari, pelo amor de Deus. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Mais uma, terceira. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Sim, ai, tem, ó. Então, o que é? Hong Kong ao fundo, vamos informar a nação ronqueira que hoje, dia 20 de setembro, Massari, essa lenda da comunicação, da música, felizmente hoje nosso colega, está aniversariando. E eu tive o prazer de à tarde entrar no De Carona, o horário que ele apresenta em São Paulo, com a Renata Simões. E tive a felicidade de poder dizer isso. Massari, muita felicidade, muita saúde e que você siga, como vem há muitos anos, iluminando nossos caminhos cada vez mais escuros. Foi uma felicidade máxima que eu tive hoje à tarde. E nesse exato instante, com cana ao fundo, nós mandamos todos os beijos e abraços sonoros possíveis para o Massari. A promoção com ingresso duplo do Primal Scream já desceu pelo ralo. Muito obrigado a quem participou. Gente, para Meirelles, muita atividade que amanhã eu entro em contato para fazer aquela triagem, saber quem realmente existe, quem está com o telefone certo, para que o ingresso, os dois ingressos, sejam passados à mão do sortudinho à entrada do HSBC, sábado, dia 24, na passagem do Primal Scream por São Paulo. Por falar em São Paulo, o nosso ouvinte Itamar diz o seguinte: fala Maurício, sou do interior de São Paulo e há dois meses morando no Rio. Não perco um Ronca Ronca, programa do baralho, muito bom mesmo. Nem preciso pedir música, porque todas que tocam são de primeiríssima, principalmente as bluseiras. Abraço, Itamar Barros. Damo Suzuki, uma lenda, o Japorongo, que recentemente, há coisa de 2 anos, esteve no Brasil, gravou uma sessão espetacular junto ao Robotnik, já mostramos várias vezes aqui no Ronca Ronca, coisa de doido, cara. Essa é a resposta da perguntinha. Sleep Inside. This House, a música que o Primal Scream usou no Screamadelica, clássico absoluto do 13th Floor Elevators, do disco Eastern Everywhere. Quase 8 minutos de pura desorientação, tanta que foi colocada no repertório de um dos discos mais desorientantes dos últimos tempos, o Screamadelica. É o que dá bebê na fonte certa, né, Alceu? Oh, sou Liliana Salmé, da Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Oi, FM. Es mi Señor y mi camino, mi Salvador y mi destino. Es el guardián de mis mañanas. Me dice ven cariño y bésame con ganas. Dice vamos nena ya, bésame con ganas. Con ganas. Él es mi amor, mi cuerpo y alma. Me dice ven cariño y bésame con ganas. Dice vamos nena ya, bésame con ganas. Bésame con ganas. Dice vamos nena ya, bésame con ganas. Ronca, ronca. Oi FM. He is my Lord, He is my Savior, and He rewards my good behavior. My secret soul, I know He's seen it. He says, come here, baby, and kiss me like you mean it. He calls me, baby, says, kiss me like you mean it. Salvation. He's always right. He's always patient. I pinch myself. It's like I'm dreaming it. He says, come here, baby, and kiss me like you mean it. He calls me, baby, says, kiss me like you mean it. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Pera aí. Mm-hmm. 69 Love Songs, The Magnetic Fields. He is my Savior. Um disco clássico, originalmente 3 CDs, eles podem ser encontrados separados também. My secret soul, I know. sonorizar um ronquinho que vai ao ar diariamente para o Rio de Janeiro, mas pode ser ouvido pela internet também no planeta inteiro. Ronquinho vai ao ar todo dia às 8h45. Aí uma turma argentina, o Alvi, o Nacho e o Rubin, fizeram uma homenagem ao Magnetic Fields com a maioria das músicas retiradas desse disco, 69 Love Songs. E como em poucas horas a gente vai dar com os cornos em Elton John, Primal Scream, Genesis estará no Rock in Rio, enfim, um monte de gente. Nos últimos dias chegou a informação que o Fall, do Mark Smith, está chegando mais uma vez ao Brasa, Festival Coquetel Molotov, dia 14 e 15 em Recife. O Fall se apresenta dia 14 de outubro em Salvador, dias 11 e 12, mas parece que a programação ainda não foi definida, mas o Fall também estará na cidade da Vanessa Lee. Mark Smith desorientadaço, circulando pelo Candial de mão dada com Vanessa Lee. É muita pressão no turbo, meu amigo. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. E é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, e todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí, cara. Agora, que universo esse aqui é o fundo, hein, meu amigo? Esse é um trio casca grossa, britânico, chamado U de Urubu, P de Porco, UPP. Produzido pelo Jeff Unha Preta Beck, e ele toca no disco. É muita estupidez, meu amigo. E dá pra sentir que é um som de vinil, não dá, Alcê? Muito bom, mas já, né? Muito bom o som. Lembrar a nossa torcida que a promoção com o Primal Scream já acabou. Que muita gente se afasta do computador ou do rádio. Vai tomar uma água, não sei o quê, e não ouve. O que nós já falamos, a promoção está encerrada. Amanhã a gente entra em contato com o Felizardo. E o nosso ouvinte Henrique manda o seguinte pombo. Fala, Malval, diretamente de Itambi, Itaboraí, Rio de Janeiro. Conhece? Itambi, Itaboraí? Voltando do trabalho com a orelha em pé, curtindo o melhor programa do mundo e rezando para o celular não descarregar. Ronca, ronca, melhor. Abraço, Henrique Trindade. Cara, estamos torcendo aqui para a bateria do seu celular resistir pelo menos mais uns 10 minutos. Quantos minutos para acabar o milho acabar? Ah, pipoca. Isso aí, 10 minutos. Aí. Nosso ouvinte de Recife, Alcir, pede de um jeito muito especial para você tocar a outra vinheta do Fred 04, aquela do trânsito, que ele nunca tinha ouvido. Manja? Vou repetir. Isso aí. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Pera aí. Ronca Ronca, Oi FM. Eu deveria parar de beber. E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. É. Kamal Cassim tá para chegar aqui no estúdio da UFM, provavelmente semana que vem, meu amigo. Já era para ter vindo, aí sempre rola uma situação inesperada, né, cara? Acabando o milho, acabando a pipoca, agradecer a participação cabeleira altíssima de nossa audiência, como sempre. Without going out of my door. Essa música, rapaz, ela foi editada num lado B de um compacto espetacular lançado em 1968. Certamente a grande maioria já identificou a voz do boneco aqui ao fundo. Apenas a voz do boneco, porque tudo nessa música foi gravado na Índia. A não ser o finalzinho, acho que entram dois bocumoco da banda dele original, fazendo um vocalzinho de apoio, mas também não fede nem cheira, né? Mas a banda dele é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pescar alguns nomes de nossa torcida. Gustavo, o Henrique, já falei, o Genilson, o Man, sempre participando, a Bianca, o Clodoaldo, o Tanner, Mr. Wright, como sempre, espetacular, a Carolina, a Pérola Rocha, Pedro Palazzo, João Vaz, Renato Duque, Zé da Maré. Bom, Zé, eu tô com saudade de você, cara. Eu preciso encontrar urgentemente com sua pessoa, nível de gente. Zé da Maré, o Weber, o Regis, Lúcio Moraes, Gustavo, Yuri Teixeira, Eduardo, Jefferson, Fabrício, Itamar, Carla, Alexandre, Nando, será que é o Nandão? Deve ser. O Guto, Cláudio, Ricardo, Alexandre, João Luiz, gente, para Meireles participando do Ronca Ronca. Não deixe durante a semana de enviar seu pedido, sua crítica, consertar as minhas batatadas, que são abundantes. A gente ficou aí, a banda de Liverpool. Acabou o milho ou vai até o final? Quantos minutos? Zero. Zereta na caderneta? Terça-feira estamos... a gente volta. Bom show a quem for se divertir no Rock in Rio, no Primal Scream. Um monte de show pelo Brasil varonil. Divirta-se a valer. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Bye, bye. Tchau. Juca, um beijo. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM, livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Essa é pra você que é Oi e quer interagir com a Oi FM. Quando tocar uma música que você adora ou odeia, envie do seu Oi a palavra adoro ou odeio para 939. Assim você deixa a Oi FM com a sua cara. Na Oi FM, você pode sim. Oi FM 102.9. No ar do Rio. Prepare sua bagagem musical. A Oi FM leva você a uma viagem sonora por todos os destinos da música eletrônica. Discologia. Discologia. Quinta, às 11 da noite, com a DJ Cláudia Sef. Discologia. Oferecimento Smirnoff Nightlife Exchange 2011, o melhor da balada.